pessoas que não sabem olhar para a frente. Não sei o que é que eu faço com toda essa gente que passa a vida inteira olhando pra trás. O que é que faz? Como é que faz? O que? Parece que fica gravado no inconsciente. O que se plantou no passado colheu no presente. O que? Só que Jesus Cristo lançou meu pecado no mar. O que é que há? Faz assim, ó. O que é que há? Deixa eu falar pra você, ó. Eu me sinto perdoado. Já venci todo o pecado. Hoje eu sou diferente. Sabe por quê, meu irmão? Agora vou andar só para frente. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. Cuidado com a frente, eu quero passar. O meu alvo está lá na frente. E é lá na frente que eu vou chegar. Olha a frente, olha a frente, olha a frente. Pessoas que não sabem olhar para frente. Eu não sei o que é que eu faço com toda essa gente que passa a vida inteira olhando pra trás. É. E o que é que faz, meu Deus do céu? E o que é que faz? Assim, ó. Parece que fica gravado no inconsciente. Não esquece nunca que é isso. O que se plantou no passado colheu no presente, meu irmão. Só que Jesus Cristo lançou meu pecado no mar. Oh, oh. E o que é que há, meu Deus? E o que é? Mãozinha pra cima na palma da mão, São Paulo comigo. Eu me sinto perdoado. E tá lindo, João. Escuta só. Já venci todo o pecado. Bacana, bacana, bacana. Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente. E cuidado com a frente, eu quero passar. O meu barulho está lá na frente. E é lá na só frente. Só vocês, agora, só vocês. Marcos Nunes!